Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nesta quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos evangelizar o Brasil? Eu preciso de sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Eu falo devagar desta quarta-feira. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se é pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia desta quarta-feira, filhos queridos, nós todos os dias rezamos, é todos os dias porque é de domingo a domingo, não para a hora da misericórdia. Você tem divulgado, você tem falado, você tem dito para as pessoas que na misericórdia de Jesus nós encontramos força. Filhos queridos, rezemos, peçamos pela família nessa Semana Nacional da Família. Senhor, Senhor, abençoe a minha família, proteja o meu lar. Nossa Senhora, guarda a minha família. Nossa Senhora, que o teu manto esteja em volta de toda a minha casa. Não deixe entrar a mentira, não deixe entrar a discórdia. Nossa Senhora, envolva-nos com teu manto. Escute esse testemunho. Padre Reginaldo, a sua bênção. Meu nome é Neide, te escuto pela Rádio América de Belo Horizonte. Em abril, perdi meu emprego de forma muito injusta e fiquei desesperada quando minha irmã me falou do seu programa. Ela chama Isa e mora em Pará de Minas. No dia 1º, comecei a te ouvir e o senhor começou a novena de São José pelos trabalhadores e desempregados. Peguei firme, fiz todas as novenas junto com o senhor, porque assim me sentia mais forte e sentia que o desânimo não podia tomar conta de mim. E sempre que ele começava a me assustar, pensava o seguinte: não há nada que me possa vencer, pois Deus é maior que tudo que me acontece. Então, quando o senhor começou a novena de Nossa Senhora do Carmo, comecei a usar o escapulário e uma ouvinte sua pediu que rezasse para que ela conseguisse um emprego. O senhor disse que antes que a novena terminasse, ela teria uma resposta. Então, padre, tomei posse dessa bênção e falei que eu também ia ter uma resposta antes que a novena terminasse. faltando 3 dias, recebi uma ligação para participar de um processo seletivo. Passei e hoje fiz o exame médico e levei toda a documentação. Semana que vem começo a trabalhar, para a honra e glória do nosso Senhor. Tornei-me associada. Então eu digo com muito orgulho, obrigada Nossa Senhora do Carmo e obrigada Senhor pela graça recebida. Obrigada Padre Reginaldo por ser esse canal de graça em nossa vida. Um abraço. Deus abençoe, filha. Deus a proteja. Maravilha, né? Um abraço ao povo de Belo Horizonte. Diz aqui, Padre Reginaldo, sou de Minas. Eu fiz todas as novenas para minha mãe parar de beber, mas nada adiantou. Estou desesperada, faz 10 anos que ela bebe. Quanto mais eu rezo, pior ela fica. Domingo ela chegou em casa bêbada. Filha, eu sei que você está com vontade de desistir. Eu entendo a sua revolta, mas não entregue os pontos. Dobra teu joelho. Eu não vou dizer o teu nome, está aqui, mas eu não vou dizer. Nossa Senhora, de todos, olhar em especial por essa filha que está aqui, pela mãe que faz 10 anos que bebe. Tirai este mal da vida desta mulher. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. É, meus irmãos, reclame da sua cruz de isopor. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Mateus 18, 15 e 20. Mateus 18, 15 e 20. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai, repreenda-o em particular. Se ele te ouvir, terá ganho um irmão. Se não te escutar, leva contigo uma ou duas pessoas a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, diz-o à igreja. Se eles recusar a ouvir também a igreja, que seja tido como um pagão e um publicano. Pois eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Se 2 de vós se unirem para pedir ao Pai, seja o que for, conseguirão, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoar. Ah, quanto problema podia ser superado se o perdão fosse dado com mais frequência, dentro de casa. Perdão no trabalho. Por que ficar alimentando e fermentando o teu veneno? Cuidado, que o veneno que você está preparando para jogar nos outros, você pode engolir. Hoje eu jogo fora. Joga fora. Que há em mim. É, isso aí. Joga fora. De joelhos venho implorar o teu perdão. Porque lembra-se, quanto mais perdoares, mais seremos perdoados. Me libertar das incertezas. O que é mal jogar tudo pro alto e pedir o teu perdão. Recomeça perdoando, tá? Tenha coragem de dizer eu perdoo. Você sabe quem ganha com o perdão que você dá? Você. Perdão guardado dá úlcera. Mágoa dá infarto. Senhor, eu te peço perdão. Perdão, Senhor. Na mesma medida em que eu perdoar,